nas nuvens descansar. Que linda canção, SNZ, Se Eu Pudesse. É hora de ouvir mais uma dose dupla que eu preparei para vocês, você vai adorar. Nós vamos ouvir duas canções que são a mesma interpretação, mas diferente, porque uma é com Sandy Júnior, Com Você, belíssima interpretação da Sandy, e a outra, uma linda interpretação em inglês do Michael Jackson, quando ele fazia parte do The Jackson 5. All Be There, Sandy Júnior canta Com Você, e o Michael Jackson, All Be There, no The Jackson 5. Eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Eu só sei virar noite, virar copo. Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. sertanejo invade o Brasil. E aqui na rádio temos uma hora com as melhores. Oi, é seu Rafinha. Eu sou Jonas Esticado. Eu tô pensando fora da casinha pra ver o que eu faço da minha vida pra ter você aqui com... YX810, frequência 98,5 MHz. Outorgada pelo Ministério das Comunicações. Vistoria Anatel. Rádio Central FM. Uma emissora da Associação Cultural Provisão. Caruaru, Pernambuco, Brasil. Pontos de venda, lojas Exposente, Shoppes e o Mar Recife Itacaruna. Atenção, investidor! Dinheiro parado perde valor. O negócio do momento em Caruaru é o Urban Connect, o lançamento mais inteligente do Indianópolis. Estúdios e apartamentos compactados ao lado do Caruaru Shopping, perfeitos para lucrar alto com aluguel Airbnb. É demanda garantida o ano todo. Valorização imobiliária e segurança Giga Empreendimentos. Ligue agora mesmo e agende uma visita ao apartamento. Apartamento decorado. DDD 81992351921. São 10h02, ótima noite, sejam todos bem-vindos. Tem saudades a partir de agora. Você sabe que a cada final de noite aqui pela Central a gente se encontra. A cada final de noite, sempre um encontro diferente, gostoso, com músicas que marcaram, músicas que fizeram nossa memória cravar em algum momento da nossa história. Meu rima? Muito bom. Senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Love Night. Estaremos juntos a partir de agora até a meia-noite. São 10h03 agora. Nosso WhatsApp é simples, DDD 981998850. Tem um montão de gente ouvindo a gente pelo país afora. Estamos na Alexa, estamos em que mais? Nas redes sociais. Estamos também além da frequência 98.5. Estamos bem pertinho de você através do aplicativo RádiosNet. Às 10h04, vamos de saudades nesta quinta-feira, já clima de final de semana. Que tal uma saudade com os meninos do The Human Lee? Em Human, lembra? tears I cry aren't tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Thank you.

Ayrton Lucas Oficial. There's trouble in the towns. Guess the devil loves his playground, that's for sure. I too often see the world through a veil of tears. Well, to hell with my immunity, gonna hold you close till the shadows disappear.

Agora são 10h51. Love kiss, or will we leave each other alone like this on the streets?